A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, como combinamos, nós vamos compartilhar nesse final de sábado mais uma unidade sobre liderança. Trabalhando hoje o nono capítulo do livro de Leroy Ames. A formação de um líder, princípios de liderança espiritual da editora Mundo Cristão. O nono capítulo, irmãos e irmãs, trabalha com o tema superando as dificuldades. Muito importante, porque nós líderes temos muitas dificuldades no caminho. Um dilema que surge, irmãos, irmãs, é que nós estamos servindo ao Senhor. Estamos fazendo de coração a sua vontade, mas ainda assim nos encontramos em dificuldades muitas vezes. Há dúvidas, há muitos problemas que surgem e problemas de diversas ordens, problemas com o grupo que lideramos, mas, sobretudo, também problemas pessoais. Para dar início à reflexão, nós vamos partir de Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, foi o instrumento usado por Deus para libertar o povo do Egito. Começamos até o estudo do livro de Êxodo e assumiu a posição de liderança. Mas Moisés foi um caso típico de alguém que teve dificuldades em lidar com uma questão muito importante. Várias questões, mas destaco agora essa questão. Ele se viu numa situação muito difícil na sua vida por causa do crescimento do trabalho, da alta demanda. Ou seja, as pessoas o procuravam o dia inteiro para resolver os seus problemas. E ele tentou fazer tudo por conta própria. Algumas pessoas são assim. Sua filosofia é: se quer que um trabalho seja bem feito, você mesmo tem que fazê-lo. É verdade que o boi só engorda debaixo dos olhos do dono. É verdade. Mas esses olhos não precisam significar que você vai fazer todas as tarefas. Você precisa acompanhar tudo e, acompanhando tudo, verificar se tudo está sob controle. Moisés acabou se fadigando, irmãos, irmãs. E num determinado momento, a fadiga dele era tão grande e o seu sogro Jetro veio e lhe deu um conselho: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, assim tu como esse povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Irmãos e irmãs, precisamos entender quando a liderança está pesada demais. Tu só não podes fazer, diz Jetro. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina os estatutos e as leis, e faz-lhe saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Então, Jetro está orientando, ore e ensine, ministre para eles. Agora, quanto à realização da tarefa do atendimento do dia a dia, Jetro dá uma orientação: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Uma das coisas mais admiráveis dessa passagem, queridos, foi o fato de que Moisés teve o bom senso de ouvir o conselho. A Bíblia diz: o sábio ouve o conselho, o tolo despreza o conselho. O orgulho poderia ter impedido Moisés de ouvir o conselho do sogro. Ele poderia ter pensado assim: quem o meu sogro pensa que é para fazer o que eu devo fazer? Eu sou Moisés, que libertou o povo do Egito, o homem que falou com Deus face a face. Se eu quiser conselho, eu subo ao topo da montanha e trato diretamente com Deus. Não preciso de nenhum parente me dizendo que é melhor. Ele poderia ser tomado por essa soberba, por esse orgulho. Mas como teria sido fácil para ele agir desse modo? Ele não fez isso. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto ele lhe dissera. Agora examinemos mais de perto para o conselho que livrou Moisés de suas dificuldades. Quatro coisas se destacam. Primeiro, a prioridade máxima de Moisés era orar pelo povo que estava sob a sua liderança. Representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. Portanto, você, como líder, deve fazer dessa a sua tarefa número um. Ou como professor da escola dominical, ou líder de um departamento da igreja, ou se é pastor, presbítero, diácono, ore por aqueles que estão sob os seus cuidados. Tá bem? Cito um texto aqui. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Orar pelas pessoas, irmãos e irmãs, ajudará muito na resolução de problemas ou até mesmo a evitar que apareçam. E não é orar esporadicamente ou orar um pouquinho, é clamar mesmo, é levar as causas diante de Deus, é orar sem cessar, de dia, de noite. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu desenvolvi todo o meu ministério, sempre orei, sempre, desde que fui discipulado, aprendi a ter uma vida de oração. Isso há 30 anos atrás, 35 anos atrás, 36 agora. Mas para falar a verdade a você, só nos últimos 4 para 5 anos, quando eu ingressei em uma igreja cuja prioridade é a oração, as prioridades são a oração e a missão, a Igreja Assembleia de Deus, só nesses 5 anos que de fato e de verdade eu comecei a clamar ao Senhor sem cessar. Antes eu orava, e durante os anos todos de vida cristã, a oração, a intimidade com Deus foi aumentando, foi melhorando, e melhorando, e melhorando, e melhorando. Mas a oração ainda não era o primeiro lugar da minha vida. Eu posso dizer a vocês que o primeiro lugar da minha vida era a palavra. Mas hoje, irmãos e irmãs, já faz 4 para 5 anos que a prioridade máxima da minha vida, máxima, é a oração. E isso mudou tudo de novo. Se já foi uma bênção em quase todo o tempo, todo o ministério de 30 anos, esses últimos 5 anos e meio têm sido mais abençoados por causa da oração. Em segundo lugar, Moisés tinha que ensinar a palavra de Deus. Como eu disse, essa era a minha prioridade. Era número um. Hoje eu aprendi que ela deve ser mesmo a número dois. Não é porque uma é mais importante que a outra. É que a oração é a chave do avivamento, é a chave da comunhão íntima com Deus. Moisés tinha que ensinar a palavra de Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, quer em público, quer em particular, na congregação ou para o indivíduo. O líder deve ajudar as pessoas a aprender o que a Bíblia diz e aplicar as verdades nas situações diárias. Não se pode praticar a verdade se não se conhece a verdade. Colocando de outra maneira, você só pode praticar a verdade se você conhece a verdade. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Então entra aqui o segundo ponto, que é a palavra. A fragilidade de muitos irmãos, irmãs, é a oração. Ou a colocação da oração em lugar errado, lá embaixo na lista de prioridades. Outra é a palavra. Falta palavra no mundo cristão dos nossos dias, talvez como nunca tenha faltado. Talvez só em alguns momentos de grave adoecimento da igreja, isso tenha faltado ao longo desses 2000 anos. Em terceiro lugar, Moisés tinha que ser um exemplo visível para o seu povo. Um exemplo visível. Faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Agora, irmãos, irmãs, há um ditado que prega: diga-lhes o que fazer, diga-lhes por que fazer ou para que fazer, e mostre-lhes como. Você tem que ser um exemplo visível. As pessoas precisam de ajuda, queridos, para aprender a viver para Cristo e a servi-lo. E elas não aprendem isso só em aulas ou sermões em oração. Elas precisam ver. Elas precisam ver o líder, porque através dessa verificação, dessa visualização, elas vão aprender. Elas vão aprender a orar, elas vão aprender a se dedicar à Bíblia. Assim como uma costureira, por exemplo, precisa de um molde ou das medidas para fazer uma roupa, Os liderados precisam de um modelo a seguir. O nosso primeiro modelo é Jesus, sempre está acima de tudo. E o segundo e melhor modelo é o exemplo dado pelo líder dele, ou pela líder dele ou dela. As pessoas precisam ver em nós essa atitude. Eu tenho clamado dia e noite pelo rebanho que pastoreio, dia e noite. Tenho orado permanentemente pela minha família, tenho orado permanentemente pela minha santificação e a santificação da minha esposa, tenho orado permanentemente pela igreja aqui em que congrego, tenho orado permanentemente pelas outras igrejas, tenho orado permanentemente por missionários de dia e de noite. Saí de uma campanha de 40 dias para o plantio de um novo trabalho e agora estou em outra campanha de 30 dias de oração e tenho clamado permanentemente e sei do resultado. O resultado será um grande avivamento na vida dessas pessoas. Na medida que elas vão vendo isso, na medida que elas vão vendo isso no olhar, no proceder, no falar, no agir, no pensar, no fazer, no sentir, elas vão também adotando essa prática. Moisés, em quarto lugar, tinha que delegar responsabilidades. Mais especificamente, esse é o aspecto que trabalha nesse texto que nós lemos para vocês. Moisés deveria parar de querer fazer tudo sozinho. Há muitos líderes que caem nessa cilada de querer fazer tudo sozinho e deveria repartir a carga, mas deveria também escolher seus parceiros para dividir a carga cuidadosamente. Eles precisavam ter uma vida espiritual, relacionar-se apropriadamente, perdão, com Deus, com os outros, com o mundo ao seu redor. Homens capazes, seres humanos capazes, tementes a Deus. Seres humanos de verdade, homens de verdade, diz o texto, que aborreçam a avareza. E a avareza, não se engane, não diz respeito só à questão material, não. Financeira, não. A avareza pode ser com relação aos dons, aos talentos. A pessoa é avarenta, ela não dá, ela não entrega os seus dons e talentos, a sua disponibilidade. Então, conseguir a pessoa certa no trabalho é uma bênção. Arranjar uma pessoa errada pode ser uma maldição. Lembre-se sempre, líder, que é mais fácil colocar as pessoas numa função do que tirá-las. A seleção cuidadosa de companheiros de trabalho é característica de um bom líder. No conselho dado por Jetro a Moisés, ele lhe ensinou algo sobre as suas prioridades pessoais, a base para o seu trabalho, que é a arte de delegar, tá bem? Você precisa aprender a delegar. Isso eu tinha sido instruído nos primeiros 4 anos de discipulado, por aquele que me gerou na fé, depois pelos meus dois pastores, pastor Marcos, pastor Eloá, depois por outras pessoas que foram me influenciando, pregadores, livros de líderes que me influenciaram. Muitas pessoas me influenciaram a aprender a delegar e desde o início do ministério nós fomos delegando para os irmãos e as irmãs os trabalhos. Bem, se você delega para alguém, é óbvio que essa pessoa está em processo de treinamento, de observação, de acompanhamento. Você não pode delegar e abandonar. Você tem que treinar essa pessoa. a quem se delega responsabilidade, aqueles a quem nós delegamos responsabilidade, são, na verdade, líderes em treinamento, são colaboradores, mas eles estão no processo ainda, como nós. Três qualidades devem caracterizar as pessoas que estão em treinamento. Agora é outro aspecto. Já falamos dos quatro primeiros pontos da lição aprendida por Moisés. Agora vamos falar de líderes em treinamento. Primeira característica: unidade de propósito. Unidade de propósito. Unidade de propósito. Unidade de pensamento, de sentimento, de coração, de mente, de força física, de disponibilidade, unidade. Esse é um pré-requisito para a cooperação no trabalho, porque ninguém tem o de igual sentimento quem sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então você tem que escolher alguém que já busca prioritariamente a Cristo Jesus. Ele é o primeiro lugar. E em segundo lugar vem as outras coisas. Seus colaboradores devem concordar com os alvos, com os objetivos, com os propósitos. Ao mesmo tempo, eles devem ser eles mesmos. Cuidado com o processo que tem se espalhado na igreja. Na verdade, isso sempre aconteceu em vários momentos da história, onde as pessoas perdem a sua característica pessoal, a sua especificidade ministerial, a sua particularidade ministerial e vão se tornando robozinhos. Todo mundo tem que fazer exatamente o mesmo em todo lugar, em toda hora, do mesmo jeito, com as mesmas palavras. Mas isso, irmãos, não é o modelo de Jesus. Se você pega Pedro e pega João, você está falando de duas personalidades diferentes. Se você pega Mateus e Tomé, são pessoas de duas personalidades completamente diferentes e características diferentes. A ideia central é concordância no alvo, no propósito, mas a liberdade na característica da realização. Ontem, no treinamento para minha liderança, eu dizia: olha, vocês depois vão discipular e vocês vão encontrar o jeito de vocês. O que vocês não podem abrir mão é de que Jesus Cristo seja o Senhor, o modelo principal, o Salvador dos nossos pecados. O propósito é gerar homens e mulheres à imagem e semelhança de Jesus, ser discípulo, fazer discípulos, conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, que é o versículo motto da nossa denominação. Esse é o propósito. Agora, a característica da abordagem, ela pode mudar, ela deve mudar, eu até diria, porque senão nós estamos criando pessoas totalmente descaracterizadas. Como eu disse, marionetes, robôs. Então, o propósito deve ser o mesmo, o máximo da metodologia possível, a mesma, mas você não deve inibir a característica pessoal de cada um. Paulo tinha uma característica. Ele veio da escola teológica. A sua evangelização tem um perfil. A evangelização de Pedro tem outro perfil. A de Tiago tem outro perfil. A de Lucas tem outro perfil. Então, isso é importante que nós façamos. Em segundo lugar, bom, Vamos dar um exemplo ainda do primeiro na unidade de propósito. Se você pegar Esdras e Neemias, os dois tiveram o mesmo propósito, que era reerguer Jerusalém. Esdras trabalhou mais com o erguimento do templo, reerguimento do templo, e Neemias com a reconstrução da cidade. Mas eles tinham características diferentes. Esdras, em 8, 21, 23, nos mostra isso. Apregoei ali um jejum junto ao rio, a Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz por nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei, o exército, cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre nós, sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Esdras jejuou e orou, mas ele era mais provavelmente introspectivo, tinha um pouco de inibição e não pediu ao rei determinadas coisas. Se você olhar para a história de Neemias, você vai ver um modelo diferente. O propósito é o mesmo e foi feito tudo com excelência, tanto por Esdras como por Neemias. Se você olhar para Esdras, você vai ver como ele lidou com essa questão. Jejum e oração. Aleluia. Glória a Deus. E depois levantou-se lá em Jerusalém, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Ele era um ministro da palavra. Uma quarta parte do dia, 25% do dia, e em outra quarta parte do dia dele, fizeram confissão e adoraram ao Senhor. Ou seja, metade do dia Esdras guardava em oração, jejum e ministração da palavra, itens que nós ministramos anteriormente na característica do líder, de Moisés e para nós. Então ele investiu em jejum, oração e palavra, sem pedir nada ao rei. Neemias, pelo contrário, teve uma outra característica. Neemias pediu carta para tudo que era necessário. Neemias tinha uma característica de liderança de mais. Ele era mais prevenido. Então ele pediu carta para conseguir lenha, ele conseguiu carta para os guardas, ele conseguiu carta para passagem pelas províncias que ele ia passar. Neemias tinha um outro perfil, não era tão introvertido, era mais extrovertido, e ele pediu cartas de autorização e realizou o mesmo trabalho. Trabalhou reerguendo os muros da cidade, erguendo a cidade de Jerusalém, e Esdras era mais introspectivo e orou, jejuou e ministrou a palavra. Os dois fizeram a mesma coisa. Neemias também orou, também jejuou, também pediu a Deus. Só que a diferença está aqui nas cartas. Veja bem, no exercício da liderança, nós vamos ter perfis diferenciados. Então, assim, quando você der as tarefas às pessoas, permita-lhes uma certa flexibilidade de exercitar as habilidades dadas por Deus, conquanto que a abordagem seja bíblica, glorifique a Jesus Cristo. A unidade de pensamento é essencial no que diz respeito aos objetivos. Mantendo a unidade e o máximo, até da metodologia, dentro dos parâmetros oferecidos, ótimo. E alguma flexibilidade tem que ser dada. Tem que ser dada, porque cada um foi criado por Deus de modo particular. E essas particularidades vêm à tona no exercício do ministério. Tá bem? Em segundo lugar, maturidade. Precisamos buscar pessoas maduras. Maturidade é um outro pré-requisito, que seu colaborador não seja novo na fé, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Ele deve estar apto para lidar com os impactos emocionais de ter responsabilidade. Duas coisas acontecem quando as pessoas recebem incumbência no programa da igreja. A responsabilidade pode formá-las ou pode quebrá-las. Ou pode formá-las para se tornarem mais parecidas com Jesus, ou, se for um neófito, pode quebrar, pode não aguentar a pressão e pode quebrar, desanimar das atividades, abandonar as atividades e, quem sabe, até uma situação caótica, abandonar a fé, se sentir tão frustrado que venha a abandonar a fé. Nós temos observado ao longo dos anos pessoas, moços, moças, homens, mulheres, crescer e florescer no treinamento. E nós temos visto também pessoas caírem e se machucarem. Por isso, é importante que nós tenhamos muito cuidado de não impor as mãos precipitadamente e acompanhar todo o processo de liderança e treinamento, que é uma tarefa muito árdua, muito difícil. É importante, portanto, que os líderes conheçam o seu povo. Você precisa conhecer as ovelhas. Você precisa guiar as ovelhas, pastorear as ovelhas. Se você não é pastor, mesmo assim, é um exercício de cuidado. Em qualquer ministério da igreja, oração, cânticos, ação docente, ação social, ação administrativa, ação missionária, seja o que for, você deve acompanhar os crentes. Ontem eu ouvi o testemunho de alguém que me dizia: há uma igreja que eu conheço onde os pastores praticamente só têm acesso a aqueles que ele está trabalhando, discipulando, basicamente 12 pessoas numa igreja de cerca de 200 a 300 pessoas. O restante do rebanho não tem contato com o pastor. Tem contato com o pastor, o pastor não, o líder da célula dele, do núcleo familiar dele. Os nomes mudaram, irmãos, mas é culto familiar. A estratégia mudou um pouquinho aqui, mudou um pouquinho ali, mas a evangelização é para ganhar as pessoas para Jesus. O único aplauso que a gente deve dar aqui é que o foco é claro, é para ganhar vidas mesmo. E nos cultos familiares, acabava havendo a comunhão dos crentes e não necessariamente um foco em ganhar as pessoas para Jesus. Aí temos que aplaudir, aplaudir, aplaudir e dizer glória a Deus. Mas você, líder, seja em que ministério estiver, é importante, portanto, que você conheça o seu povo. Você precisa conhecer o seu povo, você precisa sentir o cheiro do seu povo e os guie passo a passo na estrada da responsabilidade. Não é só o pastor, todos os líderes, pastor e a pastora, todos os líderes devem acompanhar os seus liderados. A ninguém imponhas as mãos precipitadamente. Não torne-se cúmplice de pecados de outra pessoa. Conserva-te mesmo puro. Conserva-te a ti mesmo pura. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. Então vamos tomar cuidado, vamos olhar. Nós consagramos os primeiros diáconos que estão fazendo curso de treinamento, curso de teologia, são ativos na igreja. E mais do que isso, antes de eu os conhecer, eles já tinham vida cristã, porque eles eram oriundos de outra comunidade, de outra igreja, e eles já tinham, um tinha 4, 5 anos de fé, a outra tinha 20 e pouco anos de fé. Então, nós estamos falando de gente mais madura. E agora estamos preparando outros para isso. Comece dando pequenas responsabilidades aos seus líderes. Não vai entregar a maior responsabilidade para o seu líder, porque ele pode sentir uma pressão muito forte e não aguentar. Comece dando pequenas responsabilidades e verificando com isso se eles estão se saindo bem. Se isso os está afetando, se está pressionando demais. Se eles puderem lidar com essas pequenas responsabilidades, eles estarão prontos para mais avanços. Líderes que sabem delegar, preste atenção, liderança tem um elemento fundamental na multiplicação, a delegação de responsabilidade. Jetro ensinou isso. Líderes que sabem delegar e compartilhar a carga com os outros são uma bênção para outras pessoas. Eles crescerão e se tornarão espiritualmente qualificados no mundo onde os trabalhadores são escassos. Irmãos, irmãs, como são escassos os líderes cristãos, as líderes cristãs. Como são escassos. Mas como são escassos. Mas como são escassos. E sempre foi desde o período de Jesus, no Antigo Testamento também. Esse é um desafio grande. Qualificar a liderança. Capacitar a liderança. Treinar a liderança. Porque a liderança é escassa. A poucos. Em terceiro lugar, a fidelidade. Olhe bem se a pessoa que está trabalhando com você é fiel. Fiel. Fiel, com alegria, com prazer. É a terceira qualidade necessária de um colega de trabalho. A Bíblia diz: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Essa qualidade é rara. É difícil encontrar alguém, queridos, em quem se possa confiar plenamente. Nós confiamos plenamente em Deus, mas há pessoas que vão adquirindo com o passar do tempo a nossa confiança. Ah, mas tem um versículo que diz: não confie no homem. Irmãos, cuidado com análise isolada de versículo. Aquele texto não está falando para você não confiar em ninguém, senão você vai ter que fugir totalmente da realidade e morar em Marte. O texto está falando que no que tange a expectativa com relação ao ser humano sem Deus, e mesmo com Deus, é preciso que ele passe pelo teste da fidelidade. É alguém em quem nós podemos confiar um trabalho. Parece que a confiabilidade não é mais uma das características do nosso tempo. Talvez jamais tenha sido em tempo algum. Sempre gosto de fazer alusão histórica para a gente não ficar isolado num versículo ou não ficar isolado na conjuntura atual. E aí, o que se diz? Socorro, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Salmo de número 12, versículo 1. Contudo, os líderes devem esperar por pessoas fiéis com quem se possa compartilhar os fardos. Agora mesmo também eu compartilhei o fardo com o pastor e pedi para que ele orasse por mim. E essa confiança vai se adquirindo com o passar do tempo. É um relacionamento. Na medida que vocês vão andando junto, com o passar do tempo, você vai adquirindo essa confiabilidade, sabendo que Deus está agindo. Salomão nos dá razão. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal. No tempo da angústia, cuidado, cuidado com os desleais. Mostrou que é desleal, não está apto para trabalhar próximo de você, nem próximo de outros líderes estratégicos. Ele tem que começar, ou ela tem que começar tudo de novo, desde o novo nascimento. Ou se mantém um novo nascimento, mas todo o processo de santificação, de discipulado, para que ela se torne uma pessoa confiável, leal, leal, lealdade. A importância da fidelidade, irmãos e irmãs, se vê nas pequenas coisas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é infiel no pouco, injusto no pouco, também é injusto no muito. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Alguém que não consegue ver a importância de fazer um trabalho pequeno fielmente, será o mesmo alguém que fracassará nas tarefas maiores. Às vezes isso incorre nas nossas igrejas de todas as denominações no mundo inteiro. Coloca lá um parente ou uma pessoa simpática da igreja, mas ele não é fiel. E vai ocupando posições, ocupando posições, ocupando posições até estratégicas. Não foi fiel no começo, não foi fiel no meio e não será fiel no muito. E aí poderá danificar toda a obra. É necessário desenvolver o princípio de fidelidade ao trabalhar com os outros. Fidelidade no trabalho com os outros. Submissão com alegria. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Lucas capítulo 16, versículo 12. Jesus, irmãos e irmãs, ensinou que antes que você possa ter suas próprias responsabilidades, deve aprender a trabalhar com os outros. Você deve aprender a trabalhar debaixo de autoridade e ajudá-los nas responsabilidades deles ou delas. Aí a gente vai testar se a pessoa, vai avaliar se a pessoa está pronta para ocupar uma outra função posteriormente. Josué, por exemplo, foi ministro de Moisés. Eliseu foi escolhido como aquele que viria após Elias e o serviria. Você vê isso no Antigo Testamento. Cada um desses homens tornou-se um grande líder à sua própria maneira. mas primeiro aprendeu que demonstrar essa característica básica é uma verdadeira bênção. Fidelidade. Fidelidade debaixo de autoridade dos outros, trabalhar para os outros, juntamente com os outros. Os líderes poderão delegar boa parte de sua carga de trabalho aos outros e alegrar-se à medida que a obra segue adiante no cumprimento da missão da igreja. Um outro elemento é mantendo os outros informados. Irmãos, aqui nós vamos tocar agora numa coisa importantíssima. Irmãos e irmãs, os líderes logo aprendem a deixar suas linhas de comunicação abertas. Você precisa comunicar às pessoas o que está acontecendo. Não dá para supor que as pessoas estão entendendo, porque às vezes elas não estão entendendo. Na verdade, na maioria do tempo elas não estão entendendo. E às vezes a gente pensa que todo mundo sabe quais são as suas intenções, por que você está fazendo determinada coisa. Moisés passou por esse problema. Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não o compreenderam. Vou repetir. Eles não compreenderam. Atos capítulo 7, versículo 25, confira. Então é necessário deixar as suas linhas de comunicação abertas. Se não aprendem, isso pode causar um tremendo desastre. Se eles não entendem, essa dúvida pode gerar suspeita. Mas será que é isso? Será que está certo? Por que será que esse líder está fazendo isso? Por que será que está fazendo isso no setor da limpeza ou da cozinha? Ou seja, qualquer área da vida da igreja, da construção. Por que será? Bom, se não. Eu ia dizendo. Se não entende, surge a dúvida. E se surge a dúvida, depois pode surgir o pior. Eu duvido, não estou entendendo direito, estou duvidando que isso vai, que isso é ordem de Deus e que eu devo seguir. Isso pode gerar um desânimo na pessoa, até uma rebeldia. Que é comparado na Bíblia ao espírito de feitiçaria. Portanto, irmãos, irmãs, os líderes devem fazer o que for possível para prevenir tais situações, mantendo as pessoas informadas, mantendo os planos mantidos em segredo. Acabam trazendo uma resposta negativa. Nós não somos de nenhuma sociedade secreta que mantém tudo em segredo. Um esforço ativo para ajudar o povo a ver o que vão fazer, por que vão fazer, para que está sendo feito, terá grande valia para deter. Boatos, outra coisa que surge, e rumores. A maioria dos líderes concorda em que boa comunicação é necessária e, ao mesmo tempo, tremendamente difícil. O problema é agravado pelo fato de que, em muitos casos, a real fonte de divisão é o diabo. Agora, eu quero fazer um parêntese aqui. O parêntese é, preste bem atenção no parêntese. Muitas vezes você também não pode revelar a totalidade do plano, mas você tem que manter o caminho de comunicação aberta. Vai revelando, vai revelando, vai revelando, vai comunicando os propósitos, as intenções, o planejamento, o porquê. Vai construindo junto, vai planificando, vai informando. Sabe por quê? Primeiro, porque eles precisam participar do processo. Segundo, porque se você revelar tudo o que Deus tem para elas, se o meu discipulador tivesse me dito tudo o que ia acontecer com a minha vida por causa do Evangelho, talvez eu tivesse desistido. Nós, em teologia, aprendemos que Jesus procura de tudo, até a metade do seu ministério, sempre dizer: olha, não contem para ninguém, não contem para ninguém, não contem para ninguém. O que Jesus estava fazendo era não permitir que se precipitasse o levantamento dos líderes judeus com o apoio de Roma e o crucificassem antes do tempo. Então, às vezes, é preciso que você guarde algumas coisas e vá revelando com o passar do tempo. Tanto que Jesus, ao final, na segunda parte do seu ministério, vai parar de pedir para não contar para ninguém e vai revelando aos discípulos que é necessário que o Filho do Homem seja entregue, que ele dê a sua vida, que ele salve toda a humanidade, ele vai revelando. Então, isso sim, procure manter sempre as linhas do canal de comunicação abertas. Ponto. Agora, cuidado para não revelar a totalidade do que pode acontecer com a vida da pessoa daqui a 5 anos, 10 anos, 20, 30 anos, se Deus te revelar, porque isso pode gerar um susto tão grande, se Deus te mostrar que ela vai parar num país onde o evangelho é profundamente perseguido e as pessoas morrem, morrem mesmo, decapitadas ainda. Aí ela pode desistir, porque ela tem 6 meses de evangelho, 1 ano de evangelho, 4 anos de evangelho, ainda não está pronta para isso. Então você precisa administrar essa tarefa, manter o máximo possível da comunicação aberta, mas ir revelando aos poucos a totalidade do projeto de Deus para a vida daquela pessoa. Bem, eu dizia que o principal interessado em que nos dividamos, em que tenhamos divisão, é o diabo, que os cristãos lutem entre si. Os líderes devem fazer tudo o que puderem para manter um clima de amor, paz, harmonia entre as pessoas. Isso exige esforço e exige um canal de comunicação aberto. Pessoas que guardam tudo em segredo no seu propósito, não dividem com a liderança, pedaço a pedaço, parte a parte, vão gerar suspeitas, boatos, rumores, e isso depois pode gerar desobediência, rebeldia ou obediência goela abaixo, obediência sem prazer, sem satisfação. Um testemunho pessoal, irmãos e irmãs, ou um informativo ocasional, hoje com os meios de comunicação, as mídias, a internet, um testemunho pessoal, um informativo ocasional, por escrito, ajuda muito. Nós inauguramos aqui, ainda estamos nascendo como igreja, temos só 8 meses. Ajuda muito, mas nós levantamos um ministério de comunicação e eu quero fazer desse ministério de comunicação um centro de informes. É o novo boletim, um informativo para a igreja do que está acontecendo, dos alvos de oração, das bênçãos ocorridas, dos desafios que estão pela frente. Pedir conselho às pessoas e deixá-las participar de decisões também pode ser produtivo em muitas situações, não em todas. Não é democracia, é teocracia. Eu vou repetir, não é democracia o poder do povo, não é democracia. Isso é maravilhoso, é o governo menos mal para a sociedade civil. Mas não é. O nosso caso não é, democracia, é teocracia de representação. Explico: o poder de Deus representado por homens e mulheres de Deus. Mesmo assim, há muitas situações em que você deve deixar as pessoas participar e sugerir e ter opiniões acerca daquilo que você não conhece, e essas contribuições vão ajudar muito. Primeiro, que elas vão se sentir parte do processo. Segundo, que você não sabe tudo. Você é líder, mas não sabe tudo. E elas poderão ajudar você a não cometer equívocos. É produtivo de muitas maneiras. Em uma palavra, os líderes geralmente necessitam de toda ajuda que puderem conseguir. Na medida que as pessoas participam, elas se mobilizam. Elas se tornam ajudantes do propósito. Segundo, as pessoas sabem que estão participando e fazendo reais contribuições. Eu estou participando do processo. Eu estou opinando. Eu estou contribuindo com as ideias. E eu vou participar. Isso mantém o moral alto e o nível de equívoco baixo. Preste atenção. Isso mantém o moral alto dos seus liderados, o seu também, e diminui o nível de equívocos. Porque quando você se mete, líder, a fazer coisas que você não entende nada, você vai se equivocar. Você não conhece nada disso. Então, a sugestão, o aconselhamento de pessoas que conhecem bastante sobre o assunto vão colaborar. Dessa tarefa, os líderes não podem esquivar-se. Dessa tarefa, os líderes não podem esquivar-se. Eles devem encarar a responsabilidade de manter o fluxo de informações e as linhas de comunicação abertas, embora esse seja um trabalho árduo, exige você estar perto delas, perto do grupo diretivo. Às vezes, no grupo diretivo, a pessoa não está entendendo nada do que está acontecendo, isso gera um esforço hercúleo. Hercúleo, porque as pessoas não estão entendendo, você vai ter que explicar tudo. Embora este seja um trabalho árduo, eles encontrarão os líderes, e se assim procederem. Tá bem? Então faça isso. Só tome cuidado para não dar informações estratégicas de longo prazo que tratam da vida das pessoas, e que pode amedrontá-las, como eu disse. Um caso típico. Olha, o Senhor vai levantar você para trabalhar num país onde você pode morrer por causa do Evangelho fisicamente. Você fala isso para alguém que tem 2 anos de fé, e o cara, a pessoa, o irmão, a irmã, escapa. Eu não quero ser decapitado. Ele ainda não tem uma fé madura para ouvir isso. Claro que eu estou pegando um exemplo extremo, mas você tem que ir administrando canal aberto de informações, mas você vai administrando as informações sempre com transparência, sempre com verdade, no máximo, não revelando tudo, como Jesus fez até a metade do seu ministério. Não contem para ninguém, não contem para ninguém. No Evangelho de Marcos, isso fica mais claro. Até aproximadamente Marcos 8, Jesus pede muitas vezes. Depois, ele vai pedindo menos, menos, menos, menos e vai revelando o seu propósito. Bem, outro elemento importante, cumprindo as tarefas desagradáveis. Líder, líder. Falo primeiro para mim. Quando os líderes se dedicam às coisas que apreciam fazer e desprezam as tarefas consideradas desagradáveis para eles, aí surgem problemas entre nós. Na hora que a pessoa gosta de fazer, ela vai e faz, tocar o instrumento. Mas na hora que ela não gosta, ela não vai e não faz. Ela só faz aquilo que lhe agrada. Não está sendo aprovado. Ministro aprovado. É tarefa dos líderes manter um grupo equilibrado, que aprenda a fazer trabalhos agradáveis e trabalhos desagradáveis. O desequilíbrio ocorre normalmente quando os líderes se deixam concentrar no trabalho que mais gostam, enquanto evitam as responsabilidades que são parte do trabalho. Você tem uma responsabilidade. Você tem que fazer. Na escola, você vai ter que fazer. No trabalho, você vai ter que fazer. Na família, você vai ter que fazer, gostando ou não. A habilidade para provar tanto do doce quanto do amargo é uma das marcas de um bom líder. Então, você que é um líder em treinamento, aprenda. Seguir a Jesus Cristo é realizar tarefas doces, gostosas, maravilhosas e também encarar tarefas amargas. Um outro elemento são problemas pessoais, tristeza e aflição. Querido, querida, encare de frente esse fato. Os líderes não estão isentos, não é porque eles são líderes, porque eles amadureceram na fé durante anos, que eles estão livres dos problemas pessoais, da tristeza e da aflição. Os líderes não estão isentos de enfrentar problemas pessoais, dificuldades financeiras podem atingi-los. Eles podem enfrentar provas severas com os filhos. Quem tem filhos sabe disso. Eles podem enfrentar doenças familiares que nos suga a força física, e quem está ajudando também fica sugado emocionalmente. Podem representar um fardo difícil de carregar. Eles também podem receber ataques pessoais com relação às suas motivações. Pessoas podem falar mal das suas motivações. Pessoas podem falar mal do seu caráter. Pessoas podem falar mal da sua integridade. Pessoas podem falar mal olhando um defeito seu e jogando na sua cara o seu defeito. Fora as contradições que você percebe em si mesmo. Então, isso tudo é duro, mas você tem que aprender a suportar essa pressão da tristeza, da aflição, da enfermidade, do desemprego, e continuar fiel a Jesus. Eu vou citar alguns textos para você ler hoje e amanhã. Romanos 5, 3 a 5, 1 Pedro 4, 12, Tiago 1, de 2 a 4, Colossenses 1, 11. Leia, isso é rápido, mas só para a gente não avançar muito no tempo agora. Leia esses textos. Ao ler essas passagens, nós podemos entender por que as provas e as dificuldades devem ser saudados com alegria e gratidão. É através delas que Deus constrói o caráter cristão, meu irmão, minha irmã. Quanta gente madura que eu tenho encontrado em diversas áreas, pastores, pastoras, em diversas áreas, mas na hora de enfrentar a dor, não querem enfrentar a dor. Isso é uma coisa imatura, ela ficou infantil nessa área. Você tem que enfrentar a dor. Isso ajuda a lapidar o seu caráter cristão. Isso gera perseverança. Eu persevero apesar da situação de adversidade. Isso gera força em você para resistir aos dardos inflamados do maligno, para resistir às adversidades da vida. Isso molda o seu caráter. Você fica parecendo com Jesus. Isso é essencial para um líder, aprender a lidar com os problemas, os conflitos da vida. É disso que os líderes necessitam. As provas, irmãos e irmãs, fortalecem a nossa fé. Eu vou repetir, as provas fortalecem a nossa fé. E a experiência produz confiança em Deus para o futuro. Cito o apóstolo Paulo agora, esse eu vou citar para você. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Eu vou aprender a me gloriar nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando eu me glorio na fraqueza, o poder de Cristo se manifesta em mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Isso aqui tinha que repetir 1 milhão de vezes e colocar num cartaz em cada igreja, porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Segunda Epístola de Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Meu irmão, minha irmã, querido líder, você tem sentido prazer nas fraquezas? A gente sente prazer em fazer milhões de coisas que nós gostamos, centenas de coisas que nós gostamos. Mas você tem prazer na fraqueza? Não é para ser pessimista, não é para ser baixo astral, não, prazer. Eu sinto prazer na fraqueza porque eu sei que quando sou injuriado, quando eu tenho necessidade, quando eu sou perseguido, quando eu sou angustiado, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que eu sou forte. O Senhor está me aperfeiçoando e me tornando semelhante a Jesus Cristo. Devemos encarar, irmãos, irmãs, queridos, o fato de que Deus está mais preocupado com a nossa maturidade cristã, com a imagem e semelhança de Jesus em nós, do que o nosso conforto. De modo geral, nós encontramos o contrário. As pessoas estão preocupadas com o seu conforto, mas Deus está preocupado com a nossa maturidade, que você se torne a imagem e semelhança de Jesus. É desejo dele que muitas facetas da beleza de Cristo possam brilhar através da nossa vida. Olha só, da beleza de Cristo através da nossa vida. A beleza de Cristo, o poder de Deus, apesar de ser espancados, lançados na prisão. Conheço uma missionária que está aprisionada, que estão tentando aprisioná-la na sua própria casa. Paulo ficou preso em casa 2 anos em Roma. Nós somos espancados espiritualmente e no mundo espiritual, o maligno usa pessoas. Nós somos espancados. Pessoas falam coisas, nos injuriam, nos discriminam. Isso nos espanca emocionalmente. Nós somos lançados na prisão. Nós somos presos em troncos, como Paulo e Silas. Embora os direitos deles tivessem sido violados, eles tiveram e tivessem sido tratados fora dos parâmetros legais, como eu mencionei numa ministração atrás, para você que já está no blog, lá em Atos dos Apóstolos. O que os observamos fazer? O que Paulo e Silas faziam no espancamento, no lançamento na prisão em tronco, nos direitos civis desrespeitados, fora dos parâmetros legais? Eles cantavam. Cantavam, pastor? Cantavam. Aí você vai dizer assim: eles cantavam canções de protesto, né? Eles estavam protestando. Não. Querido irmão, querida irmã, eles não cantavam canções de protesto. Não. Eles cantavam canções de louvor a Deus. E é isso que você precisa aprender. Saia da observação do seu espancamento, do seu lançamento na prisão, da sua prisão em tronco, dos seus direitos desrespeitados, das injúrias, das infamações. Saia! Você é prisioneiro de Cristo? Então louve a Deus à meia-noite. Não cante canções de protesto. Cante as canções de louvor a Deus. Eu cito também para sua leitura Colossenses capítulo 1, versículo 11 e 12. Quando alguém, irmãos, irmãs, passa pelas chamas da adversidade com espírito de gratidão e alegria. Isso é poder. Mas faça a leitura de Colossenses 1, 11 e 12. Meu irmão, como você tem reagido ao espancamento, ao aprisionamento? Você tem reagido de modo natural, como um homem natural, querendo resolver as coisas como um homem natural, uma mulher natural? Ah, então você está errado. Nisso você está errado. Ah, mas Paulo reivindicou o seu direito de cidadão romano. Reivindicou, sim. E ficou abandonado 2 anos numa prisão. Depois, quando a causa voltou, ele foi transportado por Roma e ficou em prisão domiciliar mais 2 anos. Continuou pregando o evangelho, até que foi decapitado. Isso está registrado. O texto de Atos não fala, mas ele foi decapitado. Está registrado nos documentos. É só você se aprofundar em história da igreja cristã. Paulo foi decapitado e os irmãos foram testemunhas desse grande derramamento de sangue. E Paulo é citado hoje por mim, e é citado há 2.000 anos. Leia também Isaías 55, 8 e 9, basicamente vai trabalhar que, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento, os vossos pensamentos. É assim que nós lidamos com o problema, irmãos. Nós lidamos de modo sobrenatural, nós lidamos como homens e mulheres que nasceram de novo. Nós não lidamos como homens naturais. Homens naturais que não nasceram de novo, traduzindo, que não se converteram, para quem está chegando agora. Mais 200 pessoas chegaram agora, no mês de julho. Eu vou falar primeiro com os mantenedores, temos 14 mantenedores. E precisamos de mais. Peço a você que se quebrante sobre isso, para que tenhamos uma vida digna. Mas enquanto isso, eu me glorio na escassez, porque aprendi a viver tanto na fartura como na escassez. Caminhando para o final de todas as coisas, entretanto me livrou o Senhor, 2 Timóteo 3, de 10 a 11. Tenha certeza que nem a morte pode separar você do amor de Deus. Então, o Senhor vai te livrar de tudo, até da primeira morte. Quando você levantar, você vai dormir. Se Jesus não chegar antes e te arrebatar, você vai dormir como ser, como pessoa, como espírito que você é. E quando você vai acordar para triunfar com Ele no milênio e vai triunfar com Ele eternamente. Porque de todas as coisas nos livra o Senhor. Paulo foi livrado duas vezes das pedras, do apedrejamento. E uma vez ele foi livrado em meio ao apedrejamento. Ele foi apedrejado até parecer que estava morto. Aí eles pararam. E isso foi um testemunho e muitas pessoas se converteram. E em ambos os casos foi um livramento dado por Deus. Tanto quando Deus te livra de uma situação de apedrejamento, ou quando Deus permite o apedrejamento. Se Ele permitir, Ele vai abençoar você e vai providenciar o escape. Os caminhos de Deus, irmãos e irmãs, não são os nossos. Paulo saiu dessas experiências com um testemunho radiante do poder libertador e preservador de Deus. A verdade dessa declaração é fácil de compreender, mas é difícil de ser vivida no dia a dia, quando o líder está no meio da fornalha dessa vida, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando está na fornalha da aflição, é penoso passar por essa fornalha, mas o Filho do Homem entra com você ali e te dá o escape. Tenha convicção disso, querido. Essa é a maneira de enfrentar as dificuldades. Isso é o que Deus muitas vezes faz com nossa vida. Ele trabalha misturando bons e maus momentos. Eu vou repetir. Deus trabalha bons e maus momentos. E sabe exatamente a mistura que é ideal para nós. Passamos pelo fogo da tribulação. E quando o processo se completa, somos pessoas melhores por causa dele. O segredo é perceber que Deus está fazendo gloriar-se nas tribulações. Ele está gerando isso para você aprender a se gloriar nas tribulações. Regozije-se, líder. Regozije-se. Tenha gozo outra vez. Deus está desenvolvendo perseverança em você. Ele está desenvolvendo esperança em você. Ele está desenvolvendo perseverança, ele está desenvolvendo paciência em você, porque você vai precisar da paciência ao longo da sua vida cristã. Ele está desenvolvendo experiência em você. Você vai precisar dessa experiência, desse estágio para o que vem pela frente, e ele está desenvolvendo esperança, e uma esperança que não confunde. Ora, a esperança deve ter ação completa para que nós sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Anime-se, irmão, irmã, depois dessa palavra. Você é um líder de Deus, levantado por Deus, anime-se. Tanto no momento das grandes vitórias, como no momento das tribulações. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Olha só, passamos por tribulação, mas não por angústia. Angústia não, porque nós temos a Jesus. Em tudo somos perplexos. Nós ficamos perplexos com a maldade humana hoje, porém, não desanimados. Eu fico perplexo com essa maldade que me cerca, porém, eu não me desanimo. Em tudo somos perseguidos. Querido, quanto mais for a sua intimidade com Deus, quão maior for a qualidade do seu cristianismo, maior será a perseguição contra você. Porque o diabo não precisa perseguir aqueles que estão na mão dele. Nem precisa perseguir os crentes frios e gelados. Não precisa perseguir os crentes mornos. Por quê? Crente morno, Deus tem ânsia de vomitar. Mas ele precisa perseguir você, que está crescendo espiritualmente. Em tudo somos perseguidos, porém não desamparados. Você não está desamparado no meio da perseguição. O amparo é o Senhor. Em tudo somos abatidos. Nós sofremos momentos de grande abatimento, porém não destruídos. Segunda Epístola de Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Nós já fomos levados para a morte na cruz do Calvário. Quando ele morreu, ele atraiu todos à morte, para redimir a todos, a fim de que aqueles que creiam nele experimentem a vida de Jesus ressurreta e glorificada. E a vida de Jesus também se manifesta em nosso corpo mortal. O que manteve em atividade diante de tudo isso, você deve estar perguntando, o apóstolo Paulo em atividade. E ele lista cinco coisas. Primeiro, a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ah, irmão, irmã, invista nisso. Invista na palavra para que a palavra gere mais fé, mais fé, mais fé. E a fé te conduz ao sobrenatural. Segundo, a esperança. A esperança de que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, não é vã a nossa fé. Ele também nos ressuscitará e nos apresentará com ele. A terceira eram as necessidades dos outros. Ele estava pronto a dar a vida por Deus e estava pronto a dar a vida pelo próximo. A quarta era o benefício para a sua própria alma. Com tudo isso, ele crescia e se transformava mais parecido com Jesus, a imagem e a semelhança de Jesus. A quinta e última, irmãos, irmãs, era o fato de que ele via todas as coisas à luz da eternidade. Você tem olhado as coisas do ponto de vista conjuntural, do contexto histórico, do contexto do teu bairro, do contexto do teu estudo, do teu trabalho, do contexto da cidade, do Estado, do Brasil, das nações. Você tem olhado para essas coisas? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Você tem que olhar todas as coisas à luz da eternidade. Quantos irmãos e irmãs ainda gastam tempo olhando para essas coisas? Eu também gastei muito tempo olhando para essas coisas. Hoje só olho as coisas à luz da eternidade. Quais são alguns passos práticos que os líderes podem tomar quando estão no meio das dificuldades e das tristezas? Em primeiro lugar, devem levar as escrituras a sério. Irmão, irmã, leve a escritura a sério. Leia a escritura e compare toda a escritura, versículo a versículo, versículo em relação ao capítulo, capítulo em relação ao livro, o livro em relação ao bloco de livros que ele pertence, ao autor que ele pertence. Esse autor e esses livros em relação ao Novo Testamento ou ao Antigo Testamento. Faça uma comparação entre livros. Faça uma comparação do sentido geral da Bíblia. Leve a Escritura a sério, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz o autor, concluí, em minha vida, ou sou eu quem carrega os meus fardos, ou é Jesus. Não podemos os dois levá-los ao mesmo tempo e decidir lançá-los sobre o Senhor. Eu também assino embaixo e decidi isso, até com a minha tutora, pessoa que continuo compartilhando. Muitos elementos da vida cristã. E ainda faz tempo que eu não tenho contato. Durante a nossa caminhada, nós devemos olhar para o povo de Israel também. Durante sua caminhada, os filhos de Israel, ao final, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Êxodo 15, 23. E depois disso chegaram a Elim, onde encontraram água doce e palmeiras, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Sei que em minha própria vida, as águas amargas de Mara têm sido seguidas por uma comunhão ainda mais doce com o meu Senhor e por um frutificar ainda maior em meu serviço. Essa frase é inteira do autor, que eu vou misturando as minhas colocações, então aqui toda entre aspas. Eu quero dizer isso para você hoje para encerrar. Sei que na minha própria vida as águas de Mara têm sido seguidas por uma comunhão ainda mais doce com o meu Senhor e por um frutificar ainda maior que meu serviço. Na próxima semana, se permitir o Senhor, permitindo o Senhor, nós vamos continuar ministrando sobre liderança nesse livro e vamos falar sobre sobreviver aos perigos. Tá bem? Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém e amém.